Olha, meus irmãos, eu sinto uma imensa saudade daquela pequena igreja e daquela mocidade. Deus mandava o seu poder dentro da congregação, e o Espírito Divino visitava os corações. Os crentes oravam muito, cheios de humilhação. Eu nunca me esquecerei daquele tempo tão bom. Eu sei que Deus ainda é o mesmo, que a vida passa e deixa cicatriz, mas a pequena igreja me recorda de um tempo abençoado e feliz. Mas a pequena igreja me recorda de um tempo abençoado e feliz. Esperança tem o crente na volta do Salvador. Muitos que ali estavam hoje dormem no Senhor. Até minha mãe querida, que muito me ensinou, já não se encontra mais aqui, foi morar com o Senhor. Já perdi muito na vida, muita coisa aconteceu, mas daquela igreja antiga meu coração não esqueceu. Eu sei que Deus ainda é o mesmo, que a vida passa e deixa cicatriz, mas a pequena igreja me recorda de um tempo abençoado e feliz. Mas a pequena igreja me recorda de um tempo abençoado e feliz. Eu sei que Deus ainda é o mesmo, que a vida passa e deixa cicatriz, mas a pequena igreja me recorda de um tempo abençoado e feliz. Mas a pequena igreja me recorda de um tempo abençoado e feliz.